sort aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Le plus grand festival Radio Arc-en-Ciel, le festival des Saints Populaires, aura lieu le 9 et 10 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Samedi, à partir de 18h, défilé de 3 groupes de tambours. Barbecue géant, avec sur scène le samedi, le groupe Energia. Marquito, dimanche, dès 9h, émission en direct du parc. Repas animé par Tony de Porto. Sur scène, Valentina Ferrari, Tony de Porto, Elena Correa, Neil Montero, Léo et Leandro. Fin des festivités avec les trois groupes de tambour. Venez nombreux. Les passagers en destination du voyage gustatif aux saveurs du Portugal sont attendus aux portes du magasin Hyper-U à Boulle. Grande semaine portugaise du 13 au 18 juin. Votre magasin Hyper-U à Boulle met le cap vers le Portugal et vous réserve des offres exceptionnelles, à savoir le vin gâton blanc ou rosé, la bouteille de 75 centilitres à 2,99€. Le jambon Lignane entier à 59,95€, la pièce d'environ 6 kg. Le chorizo extra 720 grammes à 7,99€. La morue calibre 10-12 à 9,99€ le kilo. Le pack de 24 bières Superbock 25 centilitres à 16,95€. Et plein d'autres offres promotionnelles. Le vendredi 17 juin, votre magasin Hyper-U vous réserve une belle soirée pour vivre au rythme du Portugal. De 19 à 22h, diverses animations avec la présence de Radio Arc-en-Ciel pour une émission en direct du magasin. Le chanteur Fernando Martins et le groupe folklorique et les tambours Soleil du Portugal. Alors venez nombreux pour partager un moment convivial, pour profiter des offres de votre magasin et gagner un week-end pour deux personnes à Quinta da Pacheco au Portugal. Et plein d'autres surprises. Les saveurs et les couleurs du Portugal sont dans votre magasin Hyper-U de Boulle du lundi 13 au samedi 18 juin. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr.

eternamente, mas já nada mais depende de mim. E a chorar por dentro, olho de silêncio, vou saber que para ti eu morri. Porque perguntas como vai a minha vida, se só me colas minha alma já tão ferida. Continuamos então com o Toque e Dança Rimbomaio. Para o povo português, gente boa e de trabalho, cantei hoje a nossa vez e vai tudo de rimbomaio. Para o povo português, gente boa e de trabalho, cantei hoje a nossa vez e vai tudo de rimbomaio. Em qualquer parte do mundo há um português por lá. Chorar o deixou, o papai e um governo que o seu povo nunca amou. No duro ele trabalha para uma casa sustentar e gastar uma fortuna com os filhos a estudar, para no fim os ver formados com o canudo na mão e a serem obrigados a migrar para ganhar pão. Para o povo português, gente boa e de trabalho, cantei hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Ao meu povo português, gente boa e de trabalho, cantei hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Quem me dera não ter bolsos para o meu bolso não roubar. Melhor se lixo e vai tudo dormir no comalho. Ó meu povo português, que já ficou em grande trabalho. Cantei hoje a se lixo e vai tudo dormir no comalho. Ó meu... Pois por enquanto não se paga na dança. Vem lá comigo, meu bem, gato esterola. Pois por enquanto não está ainda de bola. Um, dois, três e vamos! E 27 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris com a emissão Fim de Semana à Porta, apresentada por Manuel Lourenço. E então estamos à escuta de Rebeca e Ed Borla. E quando acabar esta canção, vamos passar na página do público e a seguir continuaremos com as nossas belas músicas. Então, até já. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Le plus grand festival radio arc-en-ciel, le festival des saints populaires, aura lieu le 9 et 10 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Samedi, à partir de 18h, défilé de trois groupes de tambours. Barbecue géant, avec sur scène le samedi, le groupe Energia. Marquito, dimanche, dès 9h, émission en direct du parc. Repas animé par Tony de Porto. Sur scène, Valentina Ferrari, Tony de Porto, Elena Correa, Nel Montero, Léo et Leandro. Fin des festivités avec les trois groupes de tambour. Venez nombreux. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Ora pois, a vida é bela sur Rádio Arc-en-Ciel. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título o Jorge Ferreira, Só Sinto a Solidão. E esta música vai dedicada para o ser algemeiro que ele está a fazer uma promenada na Ilha Charlemagne. Que então ele pediu-me para passar uma cançãozinha ao meu gosto. E então vou passar o Jorge Ferreira, Só Senti a Solidão. E desejo um ótimo dia e uma ótima caminhada. Então vamos ouvir esta cançãozinha. Visitar o lugar que me criei, pensando que ia encontrar tudo lá no seu lugar, como danço deixei. Queria ouvir os passarinhos e galinhas ao portão, com bonitos pintainhos, não vi gado nem vizinhos, só sentia solidão. De tudo que lá havia era um sonho, uma alegria e agora a ilusão. O meu campo era um escolho, defendia o meu pão, mas agora me revolto, porque hoje quando lá volto só encontro solidão. Visitar o lugar que me criei, pensando que ia encontrar tudo lá no seu lugar, como danço deixei. Queria ouvir os passarinhos e galinhas ao portão, com bonitos pintainhos, não vi gado nem vizinhos, só senti a solidão. Já coberta de silvar, que até me dá aflição. Já não há dados à porta, os vizinhos já lá vão. Já nem sei onde era a hora da sua lira. Esta morte só encontra solidão. Estou cá. feelings, I can't hide it, I can't hold it. Girl, you know you got that flower bone like a lotus. Don't matter where we at, I got it with me, babe, I'm toting. I'll tell you every time that it ain't easy as it seems. If your love was a drug, I'd be doping up off lean. It'd be hard to show my feelings, I don't mean to come off mean. You the baddest of them all, I'm trying to get you on my team. All them hoes be on my dick, you the one I want, though. So why you even trip? Baby, where I'm gon' go? And if your love was rain, I'd be outside with my punch on. And if a nigga play with you, we kick his fucking front door. I never make you leave, cause I care about your feelings. Trying to get this girl my all, I wanna show her I'm the realest. Ain't no fake relationship, the bond real, and I can feel it. Going in about my bitch, a nigga playing, then I'm spinning. I ain't never letting go, she gon' be my wife, though. I'm pulling up at four, let me take it to the light show. And when she all alone, she call my phone to beat her bike, though. Okay, I'm on my way, you know I'm finna get all right, though. You say you gon' ride, you say you gon' slide. Pull up on the pussy, nigga, up the drink and open fire. She like, babe, I got your back, you bang the stick, and I'ma drive. Do a drill with my bitch, I won't even call the guy. Me and her run this shit off, she hurting on my face. I'm a bitch, boy, I'm gon' get off. You better not have that blitz, ho. I'm with her every day, but when she leave, I'm gon' miss her. She leaving with her love, but it's okay, I'm leaving with her. Got my feelings in a bundle. Tell me how I keep from going under. I've been running wild, baby, save me from this jungle. Remember days in that hot car, I was riding around me and my glove, searching for your love a whole time, it was right there. Baby, come on any time. Baby, you leave them like mine. Baby, I'm better at the right time. Make me feel better. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh casa fui levar. Pois na primeira semana não sabia o que fazer. Pus a minha mão na dela, comecei a entreter. Ora, palpa aqui, a palpa lá, mas ainda é zero para eu ir lá. Ora, palpa aqui, a palpa lá, mas ainda é zero para eu ir lá. Quando se passou o mês, eu sentia um desejo. Lancei meus braços a ela e então lhe dei um beijo. Passados alguns momentos, tinha grande comichão. Eu quero viver sozinha ou não, sem o

depois deixem fugir. Se for loira, zumba! Se for morena, zumba! Dá-lhes sem pena, zumba! Zumbando sem parar. E se for ruida, zumba! Se for mulata, zumba! Com muita lata, zumba! Não pare de zumbar. Se for loira, zumba! Se for morena, zumba! Dá-lhes sem pena, zumba! Zumbando sem parar. E se for ruida, zumba! Se for mulata, zumba! Com muita lata, zumba! Não pares de zumbar. Ora, então estamos a 2 minutos da nossa primeira hora, são 9:58 e tivemos a ouvir o Zé do Pipe. Então eu vou passar aqui uma dedicatória para uma pessoa que pediu-me, e é da parte de Natália, para uma pessoa, Economiel, não sei bem esse nome, e Mariam, e então ela disse para passar uma canção de Jesus de Zalem. Então vamos passar esta musicazinha e vamos estar à escuta. Jerusalema, y cae a la mía, y lo no lo.

cresceu, cresceu, cresceu, cresceu. Foi arrumado, queimou e eu, queimou e eu, queimou e eu. Ora, e vimos de ouvir Augusto Canário, o meu negócio cresceu, cresceu. E então eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por o título Os Toque e Dança, que foi pedido da parte do Sr. Fernando Reis, um camionista que vai na estrada e vai à escuta da nossa emissão da Rádio Arco-Íris. Então ele pede para toda a sua família, para todo o auditório da rádio, para, e não esquecendo também o animador, muito obrigado e que desejo um ótimo dia. E também para todos os camionistas que andam a rolar nas estradas. Então vamos ouvir esta bonita canção, Os Toque e Dança, O Toque da Concertina. Então, boa viagem, boa escuta da nossa rádio Arco-Íris 96.2. Eu também vos quero saudar. Um obrigado vos toque e dança. Eu gosto enorme vos animar. Como vê, estou à tua beira. E agora que cheguei aqui, ó Francisca, deixa a chupeta. É nova, vou ter pena de ti. E uma coisa te digo: falaste em medo, eu venho ouvir. Não tenho medo a mulheres. Eu espero ter melhor sorte. Quero uma mulher à altura. E olhem tu se agora és assim. Quando crescer ninguém te atura. E até falar-se bem, eu cá só venho um docinho. Mulher que me prove, quer provar mais e mais um bocadinho. Eu te digo sem receio, tenho convites que recuso, pois já tenho dia cheio. Eu sou como o bombeiro, quando há fogo ligam para mim. Se elas não dizem a verdade, porque então me querem assim? ocupado. O que mais existe é fogueiras. Há fogo por todo lado. Deus acredita há bocado. Elas estão sempre a convidar. E há vezes quem me dera que não viessem chatear. Queixar. E como nós homens, quem vos dera, se não existisse a mulher, gostava de ver como isto era. Mas que triste seria a terra, eu nem quero imaginar. Sem as mulheres deste mundo, metade andava de cu para o ar. Não tenho tanta certeza, sem as mulheres a complicar, tudo era bem melhor. Que vos aturar. Olha, os padres não são casados e vivem bem todo o ano. As freiras estão lá, mas nunca viste uma papa no Vaticano. Camisola amarela que o ciclista quer ganhar. Qualquer montanha que vê, todo homem quer trepar. Mas diz-me se souberes, porque nada está bem para a mulher. Dizem que sim e que não, quem é que busca? Então estamos à escuta de Bombocas, Encontrei o Amor. Então, Josué, tudo bom, Joanete, todo mundo que está na escuta da nossa rádio, da Rádio Arco-Íris, e a Rádio Arco-Íris 96.2. Proibimos de ouvir as Bombocas, Eu Quero Amá-la. Então vamos continuar com as nossas músicas e desta vez é da parte de Manuela de Araújo para a sua colega Rosi, não esquecendo o animador, que eu desejo um ótimo dia e tudo de bom. E também a todas as pessoas que a conhecem e que estão à escuta da nossa rádio. Então vou passarem a canção dela preferida, que será o Tony Carreira, Resta. Então vamos ouvir esta linda canção. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Oh, reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Si tu pars, tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on oublie comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser. parfois. Reste, oh reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. La FM en couleur. Ora então, e vimos de ouvir o Tony Carreira, resto que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para a sua copina Rosi, não esquecendo o animador e todas as pessoas que esquecem. Então, e vamos continuar com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Madame Esperança, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que as conhecem, não esquecendo o Ser Armando e o Ser Agostinho Monteiro, e também para todos os animadores. Então, da minha parte, meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. Ora, e vamos ouvir então o nosso Sagriano Sagra, Sagriano Sagra com as Romarias de Portugal. Festa do Bom Jesus e a Viana, Senhora da Agonia, e dos remédios que alego eu e tu. Vamos ao Porto, no São João, que alegria, depois à Feira, Vila Real, Céu Azul, e à Senhora do Socorro no outro dia. Eu vou dançar para as Romarias que tem no meu Portugal. Eu vou bailar. Eu vou bailar. Meu amor, anda comigo, quer te fazer feliz. Vamos juntinhos ao São Mateus de Viseu, Castelo Branco, à Senhora do Almutão. Depois descemos Santão Fénia, tu e eu, Senhora do Monte Alentejo, no verão. No Rio Alentejo estamos mais perto de Deus. Depois vamos a Lisboa, Santo António, pois então. Eu vou dançar para as Romarias que tem no meu Portugal. Eu vou bailar. Meu amor, anda comigo, porque não há nada igual. Eu vou dançar para as Romarias, norte a sul do meu país. Eu vou bailar. Meu amor, anda comigo, quero te fazer feliz. Vamos sorrindo ao festeiros que há por ali. Depois Madeira, festa de santos e flores, Espírito Santo nos Açores vai para o fim. E lá para o ano vamos voltar com amor, as chamarias cristianas que é assim. Contactez le 02 38 43 48 00. dedicado por inteiro à minha amiga imigrante. Ela hoje está ausente, sua imagem está presente, é uma presença constante. É uma presença constante. Ela não andava bem, não falava com ninguém, seu rosto não tinha cor, ninguém sabia o que tinha, andava sempre sozinha, sofrendo a sua dor. Ninguém sabia o que tinha, andava sempre sozinha, sofrendo a sua dor. Qual não foi o seu espanto quando aquele homem de branco disse que estava perdida? Estava perdida. Entrou em casa a chorar, seus filhos foi abraçar, o seu marido esperou. Depois de tudo dizer, seu destino sempre os olhos fechou. Depois de tudo dizer, seu destino era morrer, para sempre os olhos fechou. Hoje está longe e distante a minha amiga imigrante, que Deus aguarde no céu. Vem, vem, vem, chega aqui, vai dizer que sou um docinho. Por isso tu me pedes, vem. meu corpinho. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem, chega aqui, vais dizer que sou um docinho. Tratas-me assim, mas não sonho um garanhão. Gosto de ti, é o que diz meu coração. Sentir teu corpo aqui na minha rua é loucura, sinto-me chegar à lua. Olhas para mim com esse ar de sacaninha. Trata-me bem, pois sou a tua vizinha. És atrevido pela bem que só te aminha. Ao pé da porta agora tenho uma melguinha. Pedes, vem, vem, vem, cheira aqui para cheirares o meu corpinho. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem, cheira aqui, vais dizer que sou um docinho. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem, cheira aqui para cheirares o meu corpinho. Por isso tu me pedes, vem, vem, vem, cheira aqui, vais dizer que sou um docinho. Horas e 40 minutos e vamos continuar com nossas músicas e desta vez é da parte da nossa animatriz da Glória, que ela pede então para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família e não esquecendo todo o auditório da Rádio Arco-Íris e para todas as pessoas que a conhecem. Ora, eu vou passar aqui então uma canção que tem por título Marco Paulo, A Lágrima de Amor. Então, eu, da minha parte, o Suétulo, um bom dia e que tenha muito cuidado com este sol, que se ponha a sombrinha e que faça muito cuidado, não só ela, muita gente, porque hoje vai estar ao menos até 34 graus. Hoje ainda não são 11 horas, já estamos com 27 graus aqui. Então, vamos à escuta desta bonita música. Que saibas como me sinto e que imagines o quanto eu choro para que um dia tu também sintas no corpo o meu sofrer. Fala agora, gramamos isto sempre, sempre, a toda hora. Podem até pôr o meu beijo prego. Digo que até eu fico sem emprego. Estou lixando para a subida do imposto. Não deixarei de comer o que mais gosto. Quero, quero, quero, batatas com bacalhau. Leitão à bairrada, sardinha de carapau. Quero, quero, quero, no jardim montar a mesa. E por cima dela, uma cozinha portuguesa. Quero, quero, quero, batatas com bacalhau. Leitão à bairrada, sardinha de carapau. Quero, quero, quero, no jardim montar a mesa. E por cima dela, uma cozinha portuguesa. Ora, então estamos à escuta de Nelo Monteiro. Nelo Monteiro, que será um artista que estará aqui na nossa festa de São João, no terreno de Linha Rola, no 9, e ele estará então aqui no dia 10, que será o domingo. Nelo Monteiro e outros artistas que cá estarão. E então você não falte nesse dia, que vai ser espetacular, vai ter muitos artistas que vocês não conhecem e que nunca estiveram aqui. Então, uma ótima manhã para todos e boa escuta na Rádio Arco-Íris. Bacalhau, leitão à bairrada, sardinha de carapau. Quero, quero, quero no jardim montar a mesa. E por cima dela, uma cozinha portuguesa. Quero, quero, quero batatas com bacalhau. Leitão à bairrada, sardinha de carapau. Quero, quero, quero no jardim montar a mesa. E por cima dela, uma cozinha portuguesa. Bacalhau, leitão à bairrada, sardinha de carapau. Quero, quero, quero no jardim montar a mesa. E por cima dela, uma cozinha portuguesa. Quero, quero, quero batatas com bacalhau. Leitão à bairrada, sardinha de carapau. Quero, quero, quero no jardim montar a mesa. E por cima dela, uma cozinha portuguesa. Quero, quero, quero. E por mais que o tempo passe, bate uma saudade. E dói saudade de você. E dói saudade de você. E dói. Em nome da produtora Brilho, coração cigano, fala que é sucesso. A falta de você. A noite é um pesadelo. Vejo você no espelho. E aonde eu vou, você está? Ferida que não quer curar. Em sonhos te procuro. Já tentei de tudo. Você partiu, eu não sei onde está. E por mais que o tempo passe, me bate uma saudade. Me dói saudade de você. E dói saudade de você.

uma cançãozinha que tem pelo título Armando Marinho, da Ponta da Barca, Os Sete Pitos. Então vamos ouvir esta bonita canção que é para o Sr. Fortes, o nosso animador que faz a emissão ao domingo de manhã, o Cantado Gual, que está hoje de parabéns, que é dedicado do seu filho. Então vamos à escuta desta bonita música. Então, e vimos de ouvir o Armando Marinho, o Sete Pitos, a Maria Sete Pitos, que foi pedido da parte do seu filho Mateus para o seu pai, que faz hoje o seu aniversário. Então, um ótimo dia, que eu desejo um bom aniversário, tenha tudo de bom. E muita saúde, é o que a gente precisa, é de saúde. Ora, eu vou passar aqui uma página do PUB, então, vou passar a PUB da... que temos da festa da linha Role, para vocês ouvirem os animadores que cá vêm e ficarem a saber os dias exatos que temos então a nossa festa. Então vou passar uma página do PUB e a seguir viraremos com mais uma hora de música e última com muita, muita música portuguesa. Então, até já.

nettoyage. 117 route nationale 45 140 Ingrée. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Ora, eu tenho aqui então um pequeno anúncio a fazer também, que é da parte de, no dia 19 de João, Rochans, são as festas dos pais. Então, o Sr. Mariano, a ocasião de este Mariano, vos propôs um diferente presentes que lhe rabiram, tel que Nobel de Bière, de Bombin, de Qualité e de licor de original, aussi que pleine petite cadeau que vous pourrez découvrir dans le notre magasin au première rue de Ormogato à ce mois. N'hésite pas à nous rendre visite et faire voyager vos papilles. La maison Mariano aura également le plaisir d'inviter tous les papas à une dégustation de toute leur gamme de sangria. De présente, notez ce rendez-vous et incontournable dimanche prochain. Il est Mariano et vous souhaite à toutes une bonne fête de papa domingo. Então, domingo, como é a festa dos pais, vocês podem ir ao São Mariano, que o São Mariano tem lá coisas muito boas e comprar e também alguns presentes que ele oferece. Então, não se esqueçam de domingo. E vamos então continuar com a nossa emissão, que estamos agora 11 horas e 5 minutos. Estamos na última hora da nossa emissão e vamos passar então muita, muita música. Então, até já. Ora, e começamos então com Celeste Marinho, em viagem. Aqui tens o companheiro, vou-te fazer um convite. Vem comigo para o estrangeiro, que quando vier de lá, tu vem cheia de dinheiro. Yeah. bem essa garanha. viu tanta surpresa. A mulher que fica por cima para poder sentar-se à mesa. Este lema do poder já não faz qualquer sentido. O homem é dominado se ela mandar com carinho. Eu quero poder contigo pela madrugada. Eu quero poder contigo, anda cá o meu amor. Eu quero poder contigo pela vida fora. E se pudermos juntos, a vida tem mais sabor. Eu quero poder contigo pela madrugada. Eu quero poder contigo, anda cá o meu amor. Eu quero poder contigo pela vida fora. E se pudermos juntos, a vida tem mais sabor. E se pudermos juntos, a vida tem mais sabor. As pessoas já dão uma vida, podendo ser mais não. Este lema do poder já não faz qualquer sentido. O homem é dominado se ela mandar com carinho. Eu quero poder contigo pela madrugada. Eu quero poder contigo, anda cá o meu amor. Eu quero poder contigo pela vida fora. E se pudermos juntos, a vida tem mais sabor. Eu quero poder contigo pela madrugada. Eu quero poder contigo, anda cá o meu amor. Eu quero poder contigo pela vida fora. E se pudermos juntos, a vida tem mais sabor. E se pudermos juntos, a vida tem mais sabor. Ora, então estamos à escuta de Ruizinho do acordeão. Eu quero poder contigo. Então, se quer poder com ele, pegue-me ele ao colo. Então, boa escuta e uma ótima sexta-feira para toda a gente que está na escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. E continuamos então com Somos Companheiros. Como sempre companheiros, desde o tempo da escola. Entre campos e lameiros, vivíamos sem dinheiro, numa pequena aldeola. Graças a um brasileiro, que na tasca do monteiro, pôs uma TV de borla. Isso para nós foi porreiro, íamos no mundo inteiro, eu Zé Pio e jogar a bola. É diferente, já nem dá para acreditar. Só que já diz um cachimbo, será um pouco contente, o mundo é para acabar. O mundo é lindo e é para continuar. Vamos curtindo e vamos todos sorrindo enquanto tocar. Des étoiles plein la tête. Na casa do sapateiro, que era o nosso paradeiro, discutia-se a bola. Fugiam para o estrangeiro, alguns para ganhar dinheiro e não viverem de esmola. Era sempre um barulheiro na casa do sapateiro, onde ele batia a sola. Havia sempre um guerreiro na casa do companheiro, quando partia para a Angola. vai saber de mim. Que a chama se apagou, a nossa história está no fim. Diz-me que é mentira, não vês a minha dor. Diz-me que é mentira, não queres o meu amor. Diz-me que é mentira, diz-me que é mentira. Só pode ser mentira no teu beijo, sinto amor. Eu, uma sombra que hoje tens, quero muito perceber a razão. Chama-se apagou, a nossa história está no que enganar. O homem quer dançar com uma mulher em idade que tiver. Quando a canção tocar, dance certinho, é só um agarradinho ao som do vosso vizinho. Vamos lá todos bailar encostadinhos, ninguém vai levar a mal, que tudo isto é normal. Ver o rabinho a dar a dar. Batem as mãos, batem o pé, vamos dançar. Esta moda com o vizinho é que é. Vamos dançar, hey! Com o pé no chão. Com o pulso do vizinho, com a dança do bailão. Batei as mãos, batei o pé. Vamos dançar esta moda com o vizinho é que é. Vamos dançar, hey! Com o pé no chão. Com o pulso do vizinho, com a dança do bailão. Tem palmas lá em cima. Não tem nada que enganar. O homem quer dançar com uma mulher em idade que viver. Quando a canção tocar, dança certinho, é só um agarradinho ao som do vosso vizinho. Vamos lá todos bailar encostadinhos, ninguém vai levar a mal, que tudo isto é normal. Ver o rabinho a dar a dar. Batei as mãos, batei o pé. Vamos dançar esta moda com o vizinho é que é. Vamos dançar, hey! Com o pé no chão. Com o pulso do vizinho, com a dança do bailão. Batei as mãos, batei o pé. Vamos dançar esta moda com o vizinho é que é. Vamos dançar, hey! Com o pé no chão. Com o pulso do vizinho, com a dança do bailão. Batei no pé, vamos dançar esta moda. vizinho é que é. Vamos dançar, hey! Com o pé no chão, chegou um pulso exíguo com a dança do bailar. Batei as palmas, batei o pé. Vamos dançar esta onda com o vizinho é que é. Vamos dançar, hey! Com o pé no chão, chegou um pulso exíguo com a dança do bailar. Palmas para o ar, palmas para o ar. Os quatro meses ninguém

A sua cabeça dava toda e tentadinha. Eu não ligo porque não sou nem casado e nem solteiro. Eu tenho mulher boa, tenho carro, tenho dinheiro. Demorou, demorou, demorou, mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou, mas minha vida melhorou. Uma motinha você tinha, até casa na praia você disse que já tinha. Quero ver se você tem uma mulher igual a minha. Minha mulher não tem chefe, não tem sócio, ela mexe com negócio, ela abre todo dia. Me dá dinheiro pra gastar um ano inteiro. Quero ver cabra solteiro ter a vida igual a minha. Demorou, demorou, demorou, mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou, mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou, mas minha vida melhorou. Demorou, demorou, demorou, mas minha vida melhorou. Horas e 43 minutos, estamos apenas um quarto de hora do fim da nossa missão, fim de semana à porta. Então vocês estão à escuta de Bombocas, põe a mãozinha. Eu espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. Então, muita coragem para todos que andam a trabalhar fora com este calor, que não é nada, nada muito bom. As pessoas sofrem e imenso. Então, coragem para todos e uma ótima sexta-feira. santo padroeiro. Vou com minha devoção rezar pelo mundo inteiro. Quero ir a Compostela para pedir a Santiago. Vou acender uma vela no santuário sagrado. Vou rezar pelo inocente que morre sem fazer nada. Vou pedir por esta gente que está sendo massacrada. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. No céu. Vou pedir o teu perdão para o homem de Israel. Tirar do seu pensamento essa ideia assassina. Acabar o sofrimento do povo da Palestina. Eu sempre o adorado de joelhos eu te peço. Faz o milagre sagrado, por favor eu te agradeço. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. Para a Palestina, vou pedir a Santiago a sua bênção para Israel. Vou pedir a Santiago a sua bênção para a Venezuela. Vou pedir a Santiago a sua bênção para a África do Sul. Vou pedir a Santiago paz no mundo. Meu santinho adorado, de joelhos eu te peço. Vou pedir a Santiago paz na terra de Jesus. Horas e 51 minutos, estamos apenas a 9 minutos do fim da nossa missão, o fim de semana à porta. Porém, estou aqui uma dedicatóriazinha que vou a passar, que é da parte do Cessaruga, de Chatanov Soluar, que vem de me telefonar e dizer que vem de acordar e fazê-lo muito bem, que tenha muita saúde. E então é para todos os seus colegas, para todos que o conhecem, para todos os doentinhos, e não esquecendo o animador, e da minha parte o meu muito obrigado, e de todo o auditório da rádio também, que ele não se esquece. E então ele pediu para passarem para todos os imigrantes e todas as pessoas que andam na estrada e todos que partam, já alguns já partem este mês de férias. E então ele pediu-me um imigrante, vai devagar, imigrante de Sagriano Sara. Vamos ouvir esta bonita canção. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel.

sofrer se ela só quer ser simplesmente feliz? Porque anda triste, velhinho, sem ninguém, sozinho, no banco de jardim? Porque viver abandonado, sofrendo, cansado, à espera do fim? Essa mãezinha querida que nos deu luz e vida, e agora desprezada. Porquê? Mas que mal ela fez para ser assim tanta vez maltratada? Porquê? Esse pobre mendigo não tem um abrigo, não dorme nem sonha. Ser humano disfarça o olhar quando passa e ele se envergonha. Pois é, meus amigos, é com esta linda canção que eu acabo a minha missão, fim de semana à porta. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã de sexta-feira, que eu fui um bom prazer estar aqui com vocês, e cá estarei então terça-feira, se Deus quiser, para outra missão, a missão que tem por as manhãs românticas. Até lá, cuidem-se bem de vocês, façam muito cuidado, porque amanhã ainda vai estar mais calor do que hoje, muita atenção. E então, domingo é a festa dos pais, e para todos os pais, um bom domingo e boas festas para todos. Então, até terça-feira, se Deus quiser, bom apetite a todos, e eu vou-vos deixar com a RDP Internacional. Bom apetite, bom ótimo fim do dia e bom fim de semana. Até terça-feira, se Deus quiser.